DJ WLK. Foi assim a história, ó. Vou falar pra vocês, hein. Ó, fui flexível e dei tempo pro meu tempo. Esperei o meu momento e eu sabia que era tudo no tempo de Deus. Eu deixo um forte e um sincero aos parceiros que fechou a todo tempo e nas difíceis não correu. Porque eu fiz um plano de ser jovem milionário, pra sair do aluguel e parar de ganhar salário. Coloca minha rainha num condomínio pesado, meu pai numa mecuxa com mó cara de empresário. Só escutando um sambinha no bar das casinhas, e a molecada sorridente ao ver os porretão. Sobe na garupa pra conhecer a favelinha, só não tirar de giro que o salve tá milhão. Só escutando um sambinha no bar das casinhas, e a molecada sorridente ao ver os porretão. Sobe na garupa pra conhecer a favelinha, só não tirar de giro que o salve tá milhão. Vou dar um salve na parte, na rapaziada, que hoje tem churrasco na adega do parça. Muita alegria, fumaça e muita garrafa. É nós que vai no toque dos torpedos e das garras. Todo dia eu que vou bater de frente, olhar pro problema e dar uma gargalhada. A vida me ensinou a ser bem diferente, e diferente eu sou, então olha a passada. Muita coisa aconteceu até aqui, caminhos difíceis sei que percorri. Custou caro pro maloqueiro chegar, conquistar e poder sorrir. Pensa no respeito que trago dentro do peito, leais e verdadeiros fiéis de fechar. Somaram no começo fazendo desfecho, da busca incansável de poder chegar. Só escutando sambinha no bar das casinhas, e a molecada sorridente ao ver os porretão. Sobe na garupa pra conhecer a favelinha, só não tirar de giro que o salve tá milhão. Só escutando sambinha no bar das casinhas, e a molecada sorridente ao ver os porretão. Sobe na garupa pra conhecer a favelinha, só não tirar de giro que o salve tá milhão. Agora só voa com águia, não voa com urubu. Nós que tá na bala, os milhão não para. Faz a tua cara que nós é número um. Não tem fã de vacile, nem fã de canalha. A condição financeira normal, gente vale uns real. Se é pião, tô com os leal e a XT na ladeira. Artistas perigosos, bico com cara de bosta incomoda. Traje da jacaré, isso que é foda. Não fiz faculdade, nem sou doutorado, mas nós que conduz os cavalos de Troia. Os bico de canto, tudo revoltado. Assiste de perto a nossa vitória. Só escutando sambinha no bar das casinhas, e a molecada sorridente vendo os foguetão. Sobe na garupa pra conhecer a favelinha, só não tirar de giro que o salve tá milhão. Só escutando sambinha no bar das casinhas, e a molecada sorridente ao ver os porretão. Sobe na garupa pra conhecer a favelinha, só não tirar de giro que o salve tá milhão.